fazer pra perdoar você? Há um motivo escondido no meu coração que não se cansa de me machucar e me lembrar das coisas tolas e perdidas que você criou. Nossa desilusão. Não deveria ter vivido tanto tempo assim. Foi sem o teu amor olhar pra mim. Eu já não sou mais o menino que você deixou. Alguém tentou se aproximar, mas o tempo é um amigo precioso que faz questão de jogar fora. Tão difícil eu me entender com tudo isso, ainda mais sem você por perto. Passa o tempo e eu começo a perceber o quanto eu fui violento com o nosso amor. Hoje eu penso diferente. Aquele instante em que alguém tentou se aproximar.